animal, não tem compaixão nem piedade. Foi criado pela crueldade da sociedade que fez soldados de pedra e esquadrão da morte. Fabricou um inimigo que do que eles é mais forte. Sobrevivente da neurose, eu sou e sem amor. Uma máquina pra guerra que só conheceu a dor, eu sei. Mas acho feio, boto mesmo a culpa no governo. Pela falta de emprego e falta de respeito que fez jovens humildes se tornarem delinquentes. Implantarem suas mentes, todo o mal que a gente sente. Porque eu falo por falar, tape os ouvidos pra não escutar. Se pá, a realidade que muitos não querem enxergar. O nosso povo aqui não divide esquema de mensalão, não desfruta do bilhão, desviado pela corrupção. Não tem aqui o ensino adequado pra evitar que na madrugada roubem o seu carro. Só o crime é organizado e você vai ver, compreender o que estimula um pobre com a PT. Vai aprender a não julgar sem saber o meio que incentiva o fim quando a mira se torna você. O ódio que expõe contra mim, exponho contra você em dobro. Contra quem com a caneta de ouro prejudica o meu povo, a mídia. Mostra o dedo pra mim e me fantasia de monstro. Cobro o pipo direto da favela e não dou desconto, não prejudico inocentes. Você vai achar isto normal quando vê porque meu coração é de metal. Sobrevivente da guerra contra o mal, contra o mal, contra o mal. Meu coração é de metal, só tem ódio pra rimar. Eu vou abrir o verbo, ninguém vai me calar. Meu coração é de metal, só tem ódio pra rimar. Cê trava na língua, falo o que eu tenho que falar. Meu coração é de metal, só tem ódio pra rimar. Eu vou abrir o verbo, ninguém vai me calar. Meu coração é de metal, só tem ódio pra rimar. Cê trava na língua, falo o que eu tenho que falar. Eu sou mais um combatente na guerra contra o mal. Meu peito é de aço, coração é de metal. Não vou ficar calado vendo o sofrimento do meu povo. Eu fui programado pra lutar até a morte e não pedir socorro. Não sou manipulado pela alta sociedade. Muitos olham pra mim com um olhar de falsidade, me estendendo a mão, achando que eu sou louco. Ficarão felizes em me ver no fundo do poço. Eu fico revoltado com o que vejo na televisão. Deputados são pegos roubando e mesmo assim não tem punição. Muita gente passa fome esperando ajuda do governo, mas ouvi um discurso que aumenta o desespero. Será que isso aí não é ser bandido? Peça a Deus que ponha a mão e extermine esses malditos. A miséria só tende a aumentar. O inferno abriu as portas e o capeta tá aí pra te ferrar. As ações são notórias, obras falam por si próprias. Cada criança que nasce, 10 pessoas são mortas. Mas como pedir ajuda se eles nem sequer dão atenção mínima? Quando temos a esperança, a polícia vem passar por cima. A mídia só apoia o político cafajeste, que rouba dinheiro do povo e com isso se diverte. Tem conta no exterior pra esvaziar os cofres públicos, aumentando cada vez mais o estado crítico. Sou assim, só aceita a realidade, não fantasia o mal. Acho que por isso meu coração é de metal. De cá quem fala é de ó. MTM entrando em cena, colado com os irmãozinhos, ataque verbal. É nóis, coração de metal. Meu coração é de metal, só tem ódio pra rimar. Eu vou abrir o verbo, ninguém vai me calar. Meu coração é de metal, só tem ódio pra rimar. Cê trava na língua, falo o que eu tenho que falar. Meu coração é de metal, só tem ódio pra rimar. Eu vou abrir o verbo, ninguém vai me calar. Meu coração é de metal, só tem ódio pra rimar. Cê trava na língua, falo o que eu tenho que falar. Revolução criada pela sua campanha de horror. Na escala alimenta a surpresa que virou predador. Como quem haja vida inteira sempre humilhado, pai não vai de sua mansão e acabar sendo torturado. E da prisão vê boy de carro importado passando na história. E lembra que pobre não sabe mal, viu? Que nota de dólar é escasso no Brasil. E do bolso do pobre real que dia sumiu. Agora o monstro evoluiu e sem receio quer sangue. Máquina da dor, pugilista seco na revanche. Uma fera indomável à procura da presa. Sou caçador que demonstra toda essa frieza. Franco atirador, não queira duvidar. Tô com o dedo no gatilho, pronto pra disparar. Sem remorso, sem perdão. Sou guerreiro, combatente, colado com meus irmãos. Fiquei acostumado de tanto escorraçado, sempre humilhado, assim que fui criado. Por isso sou assim, sangue no olho até o fim. Estiloso, revoltado o tempo todo. Sou narrador do ódio sem a dor. Assim sou eu, quem testou correu, se fudeu. No mundo afora tem uma pá de louco querendo seu pescoço que nem eu, que nem eu. Estamos chegando contra tudo na batalha. Somos nós às vezes contra o mundo. Cedo com coração imundo e impuro. Pode até nos tirar como vagabundo. Somos treinados pela burguesia. Sem amor, com rancor. Fui criado nessa guerra fria. Às vezes tento mudar, mas fugir nem pensar. Tenho que me vingar pra que o futuro dos manos possa continuar, eternizar. E com luta, com garra, voltar na paz pra reinar. Você cara de pau, me apresentar e tal. Meu nome então é frieza com coração de metal.